A partir de agora, o Canal 1 apresenta Soul Mais 30 minutos com notícias, música e Miriam Andrade. Olá, boa noite. Espero que o seu sábado esteja a correr da melhor maneira, porque para mim acabou de melhorar por estar na sua companhia. Eu sou a Miriam Andrade e hoje o Soul Mais é dedicado a este dia especial, que é o Dia da Mulher. Por isso, todas as músicas de hoje são cantadas pelo sexo feminino. Vozes novas, atuais e que ainda têm muito que percorrer. Comecemos com a extraordinária Sónia Tavares, voz e cara conhecida de todos nós. Não só por ser júri no Fator X, mas sim pelo êxito musical que tem feito ao longo deste tempo. Desde a sua banda, os The Gift, também passou por outros projetos marcantes como o Amália hoje. A sua voz é facilmente reconhecível e claro que encanta qualquer um. Uma grande mulher e com ela, uma grande canção. E já que os raios de sol têm vindo a chamar a primavera, eu vou mesmo levá-la até si. Fique com o tema Primavera, dos The Gift. Sábado à noite, não sou tão só, somente só, a sós contigo assim, e sei dos teus erros, os meus e os teus. Os teus e os meus amores que não conheci. Parasse a vida um passo atrás, quis-me capaz dos erros renascer em ti. E se inventado o teu sorriso for, fui inventor, criei um paraíso assim. Algo me diz que há mais amor aqui. Lá fora só menti, eu já fui de cor por aí. Somente só, só minto só. Hei de te amar ou então hei de chorar. Quero ver-te sorrir. E se perder, vou tentar esquecer-me de vez. Conto até três, se quiser ser feliz. Esquecer-me de vez, conto até três, se quiseres ser feliz. Ou então hei de chorar por ti, mesmo assim quero ver-te sorrir. E se perder, vou tentar esquecer-me de vez. Um conto até três, se quiseres ser feliz. Confesso que esta é a minha favorita dos The Gift e, claro, a minha favorita na voz da nossa querida Sónia. A artista seguinte foi descoberta no programa Ídolos em 2010, ficando em terceiro lugar e tem-nos vindo a surpreender dia após dia. Tem apenas 22 anos, mas uma voz angelical. Este novo single está de certo a marcar uma grande carreira no mundo da música português. Não é verdade, é o nome do hit que agora passa em todas as rádios e, claro, não poderia faltar na Antena Web e no Sol Mais. Eu adorei, também vai adorar de certeza. Fico com Carolina dos Landes. Da próxima vez que eu voltar a cair, se me vires a insistir, não olhes para trás. Eu não vou estar em mim se te quiser mais uma vez, mesmo que diga que é de vez, vou estar a mentir. E se eu disser que foi tudo confusão, não falo com o coração, não falo com o as melhores memórias. Acabou. Então, gostou, não foi? Ah, eu sabia que ia gostar. A próxima artista é metade inglesa, mas mais portuguesa. Vamos cá puxar pelo nosso lado. Chama-se Maria Antónia Teixeira Rosa. Mais português do que isto, não vejo. Ok, ela é conhecida por Mia Rose. Esta atriz e também cantora está a fazer muito sucesso em Portugal. Começou no YouTube com várias covers e agora finalmente está a vingar-se no mundo da música com músicas dela. Esta música que vamos a ouvir de seguida passa na série da TV I Love It, mas é das minhas favoritas dos dias de hoje. Chama-se Para o Que Der e Vier e se ainda não conhece, outra vez, lhe garanto, vai adorar. Para o que der e vier, também estou aqui. Até já. Aqui à janela, onde sei que ninguém me vai ouvir, junto às melodias que nascem para me proibir de baixar os braços, largar os laços que me fazem sentir que posso voar, que devo sonhar, que vale a pena lutar. E lá vou eu, isto vai mudar. Estou para o que der e vier, não vou parar enquanto puder sonhar. E lá vou eu, isto vai mudar. Estou para o que der. Se a chuva passar, quando a sorte vier e eu poder ganhar, passo figas que esta guitarra que toco me vá levar a um coliseu, cantar o que é meu. Aí eu sei que posso voar, que vale a pena lutar. Lá vou eu, isto vai mudar. Estou para o que der. Para o que der e vier, não vou parar enquanto puder sonhar. Eu conto os dias e até conto as horas que passam enquanto não conseguir. Este é um excelente conselho. Não pare enquanto puder sonhar. É isso que eu faço na minha vida. A próxima artista que tenho preparada somente para si é uma artista bem conhecida de todos nós. Não sei se já ouviu falar na Marisa Pinto, mas se calhar na Marisa Liz já diz alguma coisa. Ela é a vocalista da grande banda portuguesa Amor Eletro e... uma curiosidade sobre ela, é um ex-membro da famosa banda dos pequeninos, Onda Shock, que eu bem adorava na altura. A Marisa participou em programas como o Bravo Bravíssimo, por exemplo. Também já fez um dueto com a Simone de Oliveira no Coliseu dos Recreios, por isso imagine a importância que não deve ter sido, não é? A próxima música que vai passar é, claro, dos Amor Eletro, na voz da Marisa Liz. Foi a música principal da novela da SIC Rosa Fogo. Já sabe qual é que eu estou a falar, não sabe? Estou a falar de Rosa Sangue. Até já. Ninguém te vai parar, perguntar, fazer saber porquê vais ter de te oferecer. Cresce e contamina. Espero que esteja a gostar deste programa especial para o Dia Internacional de Mulher, onde estou só a mostrar grandes vozes femininas atuais da música portuguesa. É um programa só com voz feminina, até a minha, coitado de si. Oh, então não, vá lá, confesso que até gosta. A próxima artista que lhe vou mostrar também é muito novinha, mas é muito conhecida não só em Portugal, como também nos Estados Unidos, na Inglaterra ou até no resto da Europa. Estou a falar de Anna Free, ela foi um sucesso enorme no YouTube e agora vou mostrar-vos um original bem, bem fresquinho. Saiu na segunda-feira, chama-se Before You e faz parte do novo álbum da Anna Free. Se estão curiosos em ouvir, não se preocupe, porque eu dou-lhe já esta música. Before You, da Anna Free, no seu Soul Mais especial, Dia Internacional da Mulher. Please don't bother calling. Don't mean to be rude, but I got no more aces in my deck. Please don't worry, baby, because none of this is you. I'm just so unfamiliar to myself. And my head goes hazy in the free fall. It's so bittersweet when you say stay. I know you love me, but I'm hurting badly. And I'm wounded like a warrior, I'm wounded. Pretty is, pretty does, and I don't remember who I was before you. And I have to know, so I have to go. Put my arms around you, hold your face up to the light, 'cause I know this is the last time I'll see clear. I want you to remember me the way I am tonight, 'cause I'm gonna have to go alone from here. And my head goes hazy in the free fall. So bittersweet when you say, stay. I know you love me, but I'm hurting badly. And I'm wounded like a warrior, I'm wounded. Pretty is, pretty does, and I don't remember who I was for you. I have to know, I have to go. I have to go. Yeah, yeah. Pretty is as pretty does, and I don't remember who I was for you. Yeah. Pretty is as pretty does, I don't remember who I was before you. Oh, and I have to know. So I, pretty is as pretty does, I don't remember who I was before you. And I have to know. I have to know. Baby, so I have to go. É uma voz mesmo doce, não é? Espero que tenha gostado. E deve estar a perguntar, então, fazer um programa sobre a grande voz, as grandes vozes femininas em Portugal, e não falar em fado? Bom, eu já tenho passado nos meus programas a Namora e Desfado, mas desta vez vou ter de passar também um grande, grande nome. Ela é a Carminho. Não, ela não faz só duetos com o Pablo Alborán para ser uma grande, grande cantora. A Carminho vem-nos deslumbrar com este single Nunca é Silêncio Vão. E vamos relaxar neste sábado à noite e refletir, porque às vezes também é preciso. E com as vozes femininas, ainda melhor, acredite. Nunca é silêncio vão esse que tenho contigo. Nunca é silêncio vão esse que tenho contigo. Calas comigo, pensando nós no que for. Só sei que sinto amor quando te calas comigo. E lá ficamos os dois, de mãos dadas no meu carro. E lá ficamos os dois, de mãos dadas no meu carro. Tristezas que barro, e por mais que explique bem o que vai no coração, e por mais que explique bem o que vai no coração, é do nada que vai tudo nesse teu olhar tão mudo. Acho que é caso para dizer, é fadista! E que grandes vozes do fado que temos em Portugal atualmente. É um grande orgulho sabermos que o nosso património está muito, muito bem guardado. E estamos mesmo a terminar este nosso programa especial. Espero que esteja a gostar. Eu de certeza estou a adorar estar aqui consigo. E se por acaso é homem e me está a ouvir, vá. Já deu um beijinho especial hoje à sua mais que tudo? Um beijinho, uma flor, um bilhetinho, tudo conta. Dê-lhe só uma força e um novo ano que por todos nós precisamos. A próxima artista é especial para todos nós. É irreverente, baixinha, mas tem um nome muito português. Chama-se Ana Bacalhau, pertence aos de Olinda e, claro, tem um futuro promissor na área da música. Esperemos que por muitos, muitos mais anos. Vamos ouvir o single fantástico Seja Agora e é isso mesmo que desejo. Faça tudo agora. Desejo-lhe um grande e ótimo e feliz agora. Obrigado por estar na minha companhia. Volto para a semana, sábado às 21h30, com mais música, mais diversão e, claro, sempre muita alegria. Um grande beijinho. Eu sou Miriam Andrade e este é o seu Sou Mais. Nós havemos de nos ver os dois, ver no que estudar, ficar um pouco mais a conversar, ter a eternidade para nós. Sabe jantar, se quiseres pode ser hoje, tem de acontecer, porque tem de ser, e o que tem de ser tem muita força, e sei que vai ser, porque tem de ser, se é para acontecer, pois que seja agora. Encontrar um destino qualquer ou um banquinho bom para sentar. Vai ser tão bonito descobrir que no futuro só quem decide é a vontade. Tem de acontecer, porque tem de ser, e o que tem de ser tem muita força, e sei que vai ser. Acontecer, pois que seja agora, tem de acontecer, porque tem de ser, e o que tem de ser tem muita força, e sei que vai ser, porque tem de ser, se é para acontecer, pois que seja agora. Mais.